Spider-Man does whatever a spider can. He's a web in his eyes, catches me, it's just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com o espancado Everton. E também estamos aqui com o Anderson Silva, que deu certo, o Magaren. Certo. Ó, mancada, chama de Anderson Silva. Ah, vai afinar agora. E também com aquele que fica rindo à toa, o Mônio. Eu não entendi a referência. Nossa, Deus. Nossa, tá difícil. Mas é só o fone que tá chiado, não. Sinto maldade no coração. E como sempre, estamos aqui reunidos, graças ao detentor do cinturão de pai do ano, o Eric. Aê. Cara, pai do Erickson, já tem outro. Não, é só um. E da mesma forma que nós fizemos no ano passado, com a primeira edição do UCF, que, Magari, o que significa UCF, Magari? O microfone do Monte tá zoado. É isso que significa? Ultimate Fighting Championship. Não, isso é UFC. Catilha de papo, ué. O que você falou é o UFC. Eu falo UCF. Ultimate Catiri Papo Fighting. Catiri Papo. Termo cunhado nos antigos Trip Views Classic. Lá no CF. Início. Ah, é o CF. Ah, tá. Um ano depois. Muito bem. E, Everton, o que é esse programa? O que a gente faz nesse programa, Everton? Então, a gente faz um pequeno torneio com alguns vilões do Homem-Aranha. Nós já fizemos um, né? E alguns, esses vilões que participaram do primeiro não vão participar agora. E a gente vai definir quem vai ser o mais perigoso, quem venceria em uma batalha. Muito bem, e no último programa tivemos Homem-Areia, Ratos, Abutre, Electro, Kraven, Mistério, Duende Verde e Venom. E quem foi o grande campeão foi o Duende Verde, né? Exatamente. Ele volta agora com 7 vilões eleitos pelo público do Aracnofan lá no grupo do Facebook. Então, vamos descobrir quem são todos os 8 participantes depois da vinheta. Roda a vinheta, Magari. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Então, a gente tem que começar o programa sorteando as grades, né? Antes, eu acho bom a gente deixar claro que todas as análises feitas aqui vão ser feitas sem fanatismo. Né, Magaren? Não está mais. É, exatamente. A gente baseia basicamente em quais são os poderes dos personagens e a personalidade deles, né? Como normalmente eles usam esses poderes. Não limitado exatamente ao como o roteirista quer que ele use, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que o... Eu tô sem exemplos de pensar. Sei lá, o Mancha, por exemplo. Ele tem um super, ultra, mega poder, mas não é um personagem muito inteligente, né? Então a gente não colocaria o Mancha aqui falando que ele coloca uma mancha no pescoço da pessoa e arranca o pescoço fora, porque não é o que normalmente ele faz, né? Então a gente pega o poder e pega a personalidade do cara pra analisar. Só um adendo, inteligente ele é, porque ele criou uma máquina que abre portal. O problema é que ele não é muito esperto. É, exatamente. Bem observado, inteligência é diferente de esperteza. Muito bem. O microfone do Mônio foi, já participou de das eliminatórias aí do CF, por isso que ele tá um pouco avariado. Eu não sei o que eu vou fazer, mano, com ele. Ah, agora não tio. Então, além do Duende Verde, né? Deixa eu colocar aqui, eu vou listar o nome dos 8 participantes pra gente sortear. E... Duende Verde, Doutor Polvo, Carnificina, Largato, Choca, o Choquito, o Escorpião e o Rino. E o Macabro. Ah, e o Macabro. Você esqueceu de colocar aqui, né? Esquece do Macabro. Na ordem dos mais votados aí, o Octopus em primeiro, o Macabro em segundo e o resto da ordem. É o que o Magari falou, né? Carnificina. E também vale falar que são as versões clássicas dos personagens. Não exatamente a primeira aparição, mas a primeira fase, assim, que eles participaram. Por exemplo, o Duende Macabro, na primeira aparição ele não tinha super força, mas a gente vai considerar ele aqui como o Roderick Kingsley, né? Com a fórmula do Duende, com a fórmula de Super Força. O Escorpião vai ser o traje clássico. Enfim, vai ser as versões padrão, assim, mais conhecidas do personagem. O Rino vai ter uma armadura de Transformers, claro. Só pra falar como nós fomos democráticos, a gente deixou a votação no ar. Demogoblin não ficou de fora. A gente deixou a votação no ar umas 2-3 semanas, mais ou menos. O Octopus, que foi o grande vencedor, ele teve 36 votos, né? E tem cerca de 50 opções aqui. Gibão quase entrou, tem o GOG. O GOG ficou com 3, 4, 5, 6 votos, olha só. Então tem até o Xanadu. O Mono ficou tão triste que o Gibão não entrou que até começou a chutar o microfone lá, por isso que eu não posso. Exatamente, olha só. O GOG só entrou porque ele tinha certeza que. Ele tinha certeza que no CF é proibido matar, né? É, por aí. O sistema do torneio é o sistema clássico lá, né? Nós pegaremos os 8 personagens e faremos 4 lutas com eles. E aí o vencedor da luta 1 luta com o vencedor da luta 2, o vencedor da luta 3 com o vencedor da luta 4. E aí dessas 2 últimas lutas aí sai, né? A disputa de terceiro lugar e a grande final. Como o Duende Verde, ele foi o... Não, deixa eu listar aqui todo mundo, ó. Duende Verde, tal, tal, tal. Vamos sortear aqui quem vai em cada luta, né? Vamos ser democráticos aqui também com... Cadê aquele site de sorteio lá? De random, é random. Já tô vendo, né? Random.org. É. Ele não. Ó, então, vamos considerar aqui numerado de 1 a 8. Eu tô numerando aqui no velho Excel. Então, sorteando aqui a primeira luta, vou sortear um número de 1 a 8. Ele equivale a um dos participantes. Se eu sortear o número que já foi, eu vou jogar um número pra frente. Só pra sempre sortear de 1 a 8. O primeiro participante é o número 5. Quem é o número 5? Lagarto. Lagarto. Largato. Ele vai lutar... Ele vai lutar contra, se sair o número que já foi, considera um número acima. Ele vai lutar contra o número 2. Octopus. que é esse ish, bagulho? Não, sempre que fala, além de ser uma luta meio, sei lá o quê. Sempre que eu falo, ele vai lutar contra o número do Pica-Pau lá. A montanha, vai enfrentar o lama, não sei das coisas. Apesar da luta livre que vale no Pica-Pau. Certo, segunda luta. O primeiro participante dela é o número 6. Choque. Choquito. Homem colchão. Que lutará contra o número 7. Escorpião. O antigo escorpião. A luta 3, o primeiro participante é o número 8. Fino. Que vai lutar contra o número 3. Eita, E por fim, só sobrou Duende Verde. O Carnificina. Contra o Carnificina, caramba. Como é que o Gibão não entra e o Carnificina entra, gente? Eu não entendo essas... A Carnificina ficou em primeiro na votação durante mais de uma semana. Não, isso é inaceitável. E o Macabro ficou de fora dos 7 mais votados durante quase 2 semanas. Depois ele disparou, eu acho que o Everton fez uma campanha por trás. O Everton foi boca de urna ali. É, exatamente. Exatamente, eu acho que alguma coisa aconteceu nos bastidores. Comprei alguns votos, fiz algumas... Alguns esquemas. Pop-me dos detalhes sólidos. É, dessa vez, para diferenciar do último programa, nós também definimos aqui 8 cenários para as lutas se passarem. E para ficar mais justo, a gente vai sortear cada cenário, né, para cada luta. E aí, alguns vão poder, provavelmente vai gerar vantagem para as pessoas, outros não e tal. Vocês acham que já fala aqui quais são os 8 e sorteia só o primeiro? Ou vai sorteando e à medida que as lutas... Acho que na hora, né? Acho que na hora. E também é interessante comentar qual vai ser o desenhista do cenário, porque imagina um cenário desenhado pelo Steve Ditko, vai ser no meio de um jogo de Tetris. E se for desenhado pelo Humberto Ramos, vai ser... Ah não, se for desenhado pelo Saul Buscema, tem que ser na Terra Selvagem, porque daí o Mônio pira. Cara, e se pegar um que foi desenhado pelo Rob Liefeld? Não vai existir. Muito bem, então, primeira luta, Lagarto e Dr. Octopus, vamos sortear aqui onde a luta se passará. Ela será em... Raimundo Nonato. Só porque eu falei em, na verdade eu tinha que ter falado no Central Park. Lagarto. Só porque eu falei em, na verdade eu tinha que ter falado no, é isso? Isso, é que eu ia falar em Central Park, fica esquisito, né? Então é no Central Park. Pequena vantagem pro Lagarto. Depende de onde, aquele tipo de vantagem de ambiente. É exatamente isso que eu quis dizer, porque ele pode... Bom, ele já tá mais afeito a esse tipo de vegetação e tal, mesmo não sendo propriamente um pântano. Com certeza deve ter algum réptil pequeno pra ele poder controlar lá, né? É, considerando também que, assim, o Lagarto tem um membro extra que é a cauda e o Octopus tem quatro, né? Era bom. O Lagarto tem um membro extra e o Conus tem um membro a menos. É, pra compensar. Na média fica certo. É. Só pra constar, né, um réptil menor lá pra atacar, eu imagino uma lagartixa pulando em cima do Dr. Octopus. Então, eu acho que o problema maior aqui seria como que o lagarto acertaria o Octopus, né? Por causa dos tentáculos. Também é importante lembrar que o lagarto, mesmo na fase inicial, ele não é um réptil totalmente irracional. Principalmente nessa fase aí. Não, ele nunca foi inteligente. Ele não é uma criatura. Uma criatura selvagem, assim. Ele consegue raciocinar. Então, ele. Eu aprendi que ele nunca foi inteligente. Ah, você tá assistindo o Omelete TV? Me falaram aí. É sério que o Omelete TV falou isso? O Mole tá desatualizado. Quatro Se anos o Omelete postou, com certeza é verdade. Faz 4 anos. Tô aí esperando o Asa Butterfield como Homem-Aranha, né? Vamos lá. Ô Mole, tá na... porque eu não costumo ficar vendo o Omelete TV, por isso que eu não sei o que eles disseram ou quando eles... Mas todo mundo ficou postando isso no grupo. Só vê o que os outros postam. Eu também não vi. O que o pessoal posta no grupo. Mas foi parte da crítica do filme do Homem-Aranha, que teve o lagarto lá. Mas, então, eu acho que aí entra nessa questão, né? O Octopus, ele conseguiria bolar uma estratégia, vamos dizer assim, pra acabar com o lagarto, né? O lagarto, apesar de pensar um pouco, não é no mesmo nível do Octopus, né? É, mas ele consegue até fazer algumas poções lá, às vezes, e tal. Tipo, fazer equipamentos, máquinas, e... Quem você tá falando? O lagarto, ele tem uma certa inteligência, assim. Claro que não é do nível do Octopus, mas ele mantém parte da consciência do Connors que dá habilidade pra ele montar alguma... É, não, mas aí entraria naquela questão do lagarto preparado vence qualquer um, né? Porque sim, teoricamente... Sim, não. Esse não era o Batman? Isso, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que, tipo, ele não... Ele pode notar o que ele precisa fazer pra chegar perto do Octopus, né? Porque ele Sim. venceria se chegar perto. É mais ou menos a mesma coisa que acontecia nas lutas clássicas do Aranha contra o Octopus. Ele enfrentava ele à distância, né? E quando chegava perto, a luta estava praticamente terminada, porque era só um soco na cara. Isso que eu ia falar, tem esse ponto, né? Se o lagarto conseguir passar pelos tentáculos, o Octopus já era. Na verdade, acho que a maior vantagem que o lagarto teria seria justamente se ele tivesse selvagem. Eu também aprendi que o Octopus aguenta soco na cara normal. Ele teve os tentáculos no corpo, também deu superpoder pra ele. Aguenta aquele guarda-chuvada na cara também. É, o Octopus teve uma época, aí já não é bem no início, mas teve uma época que ele usava tipo um campo de força, né? Que é uma coisa extremamente... Ele herdou da Carolyn Trainor, que era o Dr. Octopus. Que é uma coisa que ele deveria ter feito desde o início, né? O Aranha desvia dos tentáculos, mete um soco na cara dele, mas não acerta, né? Mas aí, isso aí foi bem pontual, né? Não dá pra gente considerar que ele estaria com isso. Que é engraçado, porque eu lembro dele usando isso quando ele reviveu lá no fim dos anos 90, mas depois eu nunca vi mais citarem. Pois é, né? Como quase tudo da Marvel. É, naquele... Eu acho que no programa do ano passado, eu citei aquela enciclopédia Marvel, né, que ela tem os dados dos personagens, e tem uma tabelinha com inteligência, força, velocidade, durabilidade, né, seria tipo a resistência, projeção de energia e habilidades de luta. E aí eles colocam aqui o Octopus e o Lagarto com o mesmo nível de inteligência, no caso eles devem, é justamente pelo que vocês falaram, né. No nível de força, o Lagarto mais forte, em velocidade, o Octopus mais forte, por causa dos tentáculos. Em resistência, o lagarto bem mais resistente que o Octopus. Projeção de energia nenhum dos dois tem. E habilidades de luta, o Octopus levando vantagem sobre o lagarto, né? Sim. Porque o lagarto... O lagarto, ele não tem nenhuma arte marcial, assim. Ele luta como uma fera mesmo. Só que, fora da tabelinha, assim, o que a gente pode considerar são os poderes, digamos, a mais que cada um tem. Como, por exemplo... O lagarto pode comandar répteis, né? Claro que isso não vai ser de grande ajuda, mas em praticamente nenhum dos cenários que a gente decidiu, mas é um trunfo, né? Pelo menos para distração, enfim, ele também, essa resistência, eu não sei se já entra, ele tem a capacidade regenerativa, né? Se ele perder algum membro, nasce de novo. É tipo o Piccolo, né? É, mais ou menos como o Piccolo. Claro, né? Ele também cansa um pouquinho, né? Sempre regenerando, ele precisa fazer um esforço, não é aquela coisa... Deadpool, né? Ó, então, a gente tentou colocar 5 pessoas no grupo pra não dar empate, mas não conseguiu, né? Temos 4 participantes novamente. Mas, na minha opinião aqui, somando todas as coisas, Eu acho que a inteligência do Octopus na luta, ela acaba sobrepondo um pouquinho, então ele ganharia do lagarto, na minha opinião. Eu creio que ele facilmente poderia imobilizar o lagarto com uns dois ou três tentáculos, porque apesar de o lagarto, como já foi citado, ele tem realmente mais força, cada tentáculo tem também uma grande força, e se ele juntar três, é muito difícil o lagarto se soltar, e provavelmente ele é sufocado, ele e acaba sendo desmaiado de algum jeito. Também voto no Octopus. Moni, Magaren, o que vocês acham? Eu não consigo ver o lagarto ganhar do Octopus, desculpa. Abre os olhos. O Demolidor também não. Só isso. Não ganha, cara. A grande argumentação do Moni. Desculpa, não tem como. É que o Octopus, ele é tão apelão com aqueles tentáculos que se os tentáculos fossem de adamante, ele seria capaz de derrotar o Hulk. Tanto que isso já ele aconteceu, já teve, né? Ele tentáculos de adamante. E venceu o Hulk. É, porque Hulk, mesmo porque é um lagarto, pode ser resistente e tal, mas ele não é páreo. Até pelo Octopus ser inteligente. O lagarto já era. Vira a bolsa. Caramba. Vira a bolsa com os tentáculos ali, né? Muito bem. Então o Dr. Octopus ganhou a primeira luta e está classificado para a primeira semifinal. E vamos para a segunda luta, que é entre Shocker e Escorpião. Olha que beleza. E essa luta se passará, onde ela se passará? Nos túneis do metrô. Eita. É, essa daí seria boa pro lagarto, né? Porque daí com certeza ia achar um monte de crocodilo, né? Então, Shocker e Escorpião nos túneis do metrô. O que que o Shocker tem? Ele tem um colchão que ele veste? Ele é folgado. Ele é folgado? Ele luta no colchão, encostado no colchão. Nossa, Deus. É, ele tem aquela projeção de vibrações, né? Ondas vibratórias lá da luva dele. Não é notavelmente esperto. E enquanto que o Escorpião, ele tem, eu acredito, uma couraça, né? É, eu acredito que ele seja mais forte que o Shocker. Obviamente, porque ele tomou aquela, ele passou pelo experimento lá do, não lembro agora o nome, Steel, né? Harley Steel. O Shocker não tem poder. Ele não forte. Não, Shocker não tem. O Shocker Escorpião é um cara normal. Né? É verdade. O Escorpião é um pouco mais forte que o Aranha, apesar de que com o tempo parece que ele foi cada vez mais buchizado, né? Não, sem contar que o Escorpião, ele tem um grande salto com a cauda que ele consegue, né? Enrolar a cauda nas costas e se atirar. Ele pula com o rabo, ele utiliza como um impulso, né? Exatamente. Ah, como a gente tá usando a versão original, esse escorpião aí, a cauda dele, tipo, é só usada pra bater e como impulso e tal. Ele não tem aquele ferrão que lança ácido ou raio, né? Sim. Porque a versão original do escorpião não tinha esses poderes. Mas ele deu trabalho pro Aranha, né? Eu lembro que quando eu li a primeira edição, né? A primeira aparição do escorpião, já faz algum bom tempo. Eu até pensei, bah, agora como o Aranha vai derrotar esse cara? Porque chegou até umas duas ou três lutas e o Aranha sempre perdia. Tipo, ele era um vilão ameaçador. Enquanto o Shocker nunca foi muita coisa, né? E eu acredito que... Mesmo assim, o Shocker tem a vantagem de atacar à distância, né? É a única vantagem que eu vejo, assim, que ele possa ter, porque na resistência, força, ele não me parece ter muito recurso. Eu tô citando as informações daquela enciclopédia, tal, mas elas não são, como tudo que a Marvel publica, como guia e etc., nunca é totalmente confiável, né? Até porque ela levou em consideração todos os anos de história e tudo mais, né? Tanto que colocou projeção de energia pro escorpião, que no clássico não tinha, né? Mas, sim, só por curiosidade, eles colocam os dois no mesmo nível de inteligência. O nível de força do escorpião bem maior, a velocidade igual, a durabilidade do Shocker, né? A resistência dele maior, justamente por causa da roupa de colchão, e projeção de energia pro Shocker, e habilidade de luta, eles colocam iguais pros dois, mas eu acho que o escorpião teria mais aí. Eu também acho, o escorpião ele é mais físico do que o Shocker. É, por mais que eles... Então o escorpião tem diploma, diferente do Homem-Areia. Mais físico. Homem-Areia. Por mais que os dois sejam, tipo, bandidos que ganharam poderes, entre aspas, né? Ah, mas o Shaco tem o poder. Ele só tem as luvas dele. Sim, sim. É. Por mais que sejam bandidos que utilizam poderes, vamos colocar ele assim. Ele utilizou o incrível poder da oficina da prisão, né? Que já criou muitos supervilões do Homem-Aranha. Pois é. Mas o que eu ia falar é isso. Apesar disso, o Escorpião, ele teve muito mais experiência de luta física, né? Do que o Shocker. E aí, a gente tá nas... A gente falou que a gente tá no metrô, né? E em lugar fechado... Ah, eu tô aqui em casa. Ai, ai. Lugar fechado não teria pra onde o Shocker correr ou se esconder, né? É, porém, assim... é bom lembrar da personalidade de ambos. O Shocker, apesar de ele ser irritadinho, não é nem perto do que o Escorpião, né? Ele é um... O Escorpião, ele é provocado uma vez, ele já perde totalmente a cabeça, e isso muitas vezes acaba sendo como uma desvantagem pra ele, né? É, mas eu não sei se... Eu acho que ele perdendo a cabeça, ele conseguiria pegar o Shocker, sabe? Tipo, no, na fúria louca dele. Então, porque... será que os Vibro-Shockers, essas ondas que o Shocker produz não impediriam que o Escorpião chegasse perto dele? Não lançariam o Escorpião longe cada vez que ele chegasse perto? Ele poderia jogar nos túneis do metrô, vamos colocar assim, pra fazer o negócio desmoronar pra cima do Escorpião, sim, e etc. Inclusive no chão, ele pode causar um tremor. Em compensação, se o Escorpião chegar no Shocker e encurralar ele no canto, já era, né? A questão é que se ele mesmo, ele... derrubando uma parte em cima do Escorpião. O Escorpião tem resistência e força pra sair e começar a arremessar as pedras em cima do Shocker, cara. Tem isso também. Tem o arremesso que ele faria. A gente tá esquecendo também que o Escorpião poderia pular na parede e usar a cauda pra pular na direção do Shocker. Demais pra gente. É sempre bom citar esse poder, né? Aquele rabo de molo dele que ele tinha na primeira aparição. Então, considerando tudo isso, eu não diria que seria uma luta fácil, seria uma luta interessante de assistir nos túneis seria do metrô, principalmente, que a gente seria falou. Seria bem equilibrada, né? Mas eu acho que no final das contas, a balança pende pro lado do Escorpião e ele ganha. Concordo. É, o Escorpião não me causa uma boa impressão como vilão, porque eu já li muita coisa dele sendo surrado até a morte, e quando ele virou Venom, parece que ele regrediu, né, na periculosidade dele. Mas não, ainda assim eu vou votar nele porque... Shocker, né, cara? O Shocker, a única coisa que faz pender pro lado dele é que ele participou do sexteto superior. Sexteto que vale. De resto... Só pra gostar. Escorpião, então o Escorpião ganha por razões de Shocker, cara. Entendi. Mas assim, ainda assim seria interessante de se ver, porque não seria uma vitória de um golpe só do Escorpião, né? Ah, não. Ele ia ter que... Ele apanharia bastante. É, então... Escorpião venceu a segunda luta. A gente já sabe que então que a primeira semifinal será entre o Octopus e o Escorpião, mas depois a gente fala disso. Everybody was kung fu. E vamos para a terceira luta, que eita, é entre Rino e Duende Macabro, que se passará no terraço do Clarim Diário. Ih, rapaz. Acho que alguém vai cair do prédio. Cara, vocês facilitaram muito agora, hein? É, foi sorteio. Acho que alguém vai cair do prédio. Nossa, cara. Ah, mas o Rino já caiu do Clarim uma vez. Exatamente, no desenho, né? Não necessariamente ele vai perder caindo, né? É, o Rino original ele ainda tinha aquela desvantagem de que ele suava pra caramba, né? É, eu acho que a gente pode desconsiderar isso aí, porque senão, sei lá. Mas, bom, foi usado no desenho também. Ele tá na área aberta, cara, é desnecessário. É, mas ele vai estar num foco ali de calor, né, cara? Cara, a luta vai acabar antes disso ser necessário, acredite. Então, o Rino sai correndo na direção do Duende Macabro e ele desvia, né? Fim. É. Primeiro, caso o contato físico ocorra, o que é bem complicado, porque apesar de o Rino ser veloz, ele precisa pegar um impulso, e ele tem sérios problemas com curva, eu acredito que é praticamente impossível ele acertar um golpe no Duende Macabro, e as bombas, com certeza, bomba de fumaça, bomba de explosão mesmo, comum, vão desnortear ele e fazer ele cair de lá. Não que isso vá derrotar ele, mas... Não é um cara muito inteligente também, né? E caso ele acerte e derrube o Duende Macabro, quando ele tirar a máscara vai ver que na verdade era um Donovan, um Leeds, um Flash Thompson, quem era o Kingsley de verdade, né? É, pois é. E a armadura do Rino é muito pesada. Cara, eu tô olhando aqui só de curiosidade lá as tabelas. Ele ia parar ele ia lá no meio da luta do Shocker com o Escorpião, né? Porque se ele caísse, com certeza ele ia parar lá embaixo. O impacto. O problema é, assim, o arsenal do Duende Macabro é muito, muito grande aí. Não é nem arsenal, luta contra o Rhino é questão de inteligência. Desculpa, o Macabro é inteligente, não tem discussão. Pois é, isso aqui eu acho que não vai ter muito, não tem muito argumento. Como que o Rhino poderia ganhar? Vamos só pensar nesse cenário aqui. Se por muito azar o Macabro chegar perto o suficiente pro Rhino agarrar ele, cara, e acertar ele. É, o pior é isso, que assim, não tem nem... Falhar, se o jato falhar, ele cair, o Rhino... Mas lembrando que a luta é no topo do Clarim, ele tem espaço pra ficar voando no jatinho à vontade. E se o Rhino tentar arremessar o letreiro, dificilmente ele acertaria. Ah, é verdade, até ele arrancando o letreiro já seria acertado. Ele pois teria que tentar imobilizar o Macabro de alguma forma pra acertar, mas é... Como? Não tem... Não consigo pensar. Não, sem chance. Então... O Duende Macabro vence por cansaço. Pode ser. Eu acho que ele vence no olé. O Ronaldinho Macabro, né? Só no tibre. Isso daí dá pra colocar na vitrine, hein? Montagenzinha ali do Duende Macabro com a cara do Ronaldinho. Luta 4, Duende Verde contra Carnificina. Essa é complicada, eu acho. Essa o Magaren vai querer opinar pra caramba. Vai lá, Magaren. Independente de gostar ou não do Carnificina, a luta é complicada. E ela se passará no na Terra Selvagem. Só diversão e alegria. Duende Macabro e Carnificina na Terra Selvagem. Eu, assim, à primeira vista, tem uns aqui que a gente falou, tipo Lagarto e Octopus, Rhino e Macabro, eu já tinha uma noção de quem ganharia, mas Duende Verde e Carnificina eu não tenho muita noção já de bate-pronto de quem ganha, não. É, agora a coisa ficou feia. Eu sei que o Duende Verde tem a bomba de fogo, que é vantagem contra o simbionte, né? Mas o Carnificina é maluco, né, cara? E o Duende também. Então... Deixa eu falar. Como? Ah, eu acho que essa luta aqui tinha que ser na casa de repouso da tia Mela. Dos doidos. Eu acho que do Carnificina não resta mais nenhuma sanidade, enquanto o Duende ainda tem um lado Osborn, que mesmo o clássico Duende, ele ainda não é tão sanguinário quanto o clássico Carnificina. Então, é complicado aqui, porque... Assim, o Carnificina tem poderes... Tem poder pra caramba, né? O simbionte dele transforma em armas e... Tem muito mais força... Tem muito física, mais força. Mesmo a fórmula do Duende não chega nem perto do que da força que o simbionte dá a ele, que como por ser um simbionte que nasceu na Terra, mais ou menos isso que o Venom cita na primeira aparição do Carnificina, ele tem uma força acentuada, não é uma força normal de um simbionte. Diferente da do Venom, né, que é replicada do Aranha, a força do Carnificina ela é própria, né? Ele vem com essa força, digamos assim, o simbionte. É, eu até olhei aquelas tabelinhas aqui, mas é extremamente equilibrado, tipo, eles colocam... E na hora que o... Na época que o Carnificina chegava, sei lá, uns 10 degraus perto de prestar, o Aranha sempre precisava de ajuda pra derrotar ele. Sim, sim. É, o que eu tava falando aqui, que aquelas tabelinhas lá da enciclopédia é bem equilibrado. Eles colocam o Duende Verde um pouquinho mais inteligente e com um pouquinho mais de habilidade de luta só. Mas até aí, né, a habilidade de luta do Carnificina é arremessar armas simbióticas com lâmina em cima dos outros, né, então... Se provou várias vezes ser uma tática muito funcional. É, mas mesmo o Duende Verde sendo um insano, ele mantém uma certa coerência, né, nos pensamentos. Ele não é um completo idiota. Ele é tem um idiota a... completo, não. Ele tem aquela capacidade de forjar uma estratégia no meio da luta, assim como o Dr. Octopus. Mas eu não sei se ele conseguiria achar alguma coisa que fizesse ele derrotar o Carnificina, porque o Carnificina ataca à distância, né? De certa forma. É, o Duende até tem algumas armas e algumas coisas, né? Mas assim, eu acho que chegaria em algum ponto da luta que o Duende ia perder o planador, sabe? Por causa da... É, até porque o... Diferente do Rhino, o Carnificina não fica só no chão. Ele pode pular, ele pode jogar o simbionte no Duende e pular. Pode jogar um tiranossauro que tá lá na Terra Selvagem, no Duende Verde. O simples fato do duende ficar voando, já ia fazer o Carnificina ficar de saco cheio daquela merda, enchendo o saco, e ele já dá um jeito de destruir o planador. É, e não é tão complicado assim também. E sem contar que a gente tá falando da Terra Selvagem, a luta podia entrar pro meio da floresta lá também, né? Então o planador não serviria de muita coisa, mesmo que ele não fosse destruído. Não esqueçam uma capacidade do Carnificina, que é exatamente como a do Venom, camuflagem. O Venom, naquela história da ilha, ele se camuflou várias vezes e atacou a aranha, tipo, dentro da água, se camuflou nas nuvens, enfim. Com certeza o Carnificina poderia usar essa... Nas nuvens? Ele saiu voando naquela porra? É, ele botou a teia numa árvore lá e... Existe uma cena assim. O melhor é o Magari. Ele camufla. Então, eu não sei, cara, quem ganha. Eu queria muito que o Duende Verde ganhasse, mas eu não sei se ele consegue. O que vocês acham aí? Eu quero votar no Duende também por gostar do Duende, assim. Por não gostar do Carnificina, na verdade, mas... Você pode se abster? Ah. Se você, somente você, se abster, não vai ter empate. É uma vantagem é essa. O problema eu não quero votar no Carnificina. Então vota em quem você acha que vai perder, Magari. Ah, mas aí não. Não é mesmo, né? Olha, é com uma certa relutância que eu acho que eu vou votar no Carnificina aqui, viu? Porque o Duende, por mais que ele seja um estrategista muito grande, ele... Venceria com preparo. Então, aí que tá. Eu já vi o Duende fugindo de luta e ele não ia conseguir fugir do Carnificina, entendeu? O Carnificina, eu não lembro se eu já vi ele fugir de luta, sabe? Ele vai até as últimas. É, exatamente. E o Duende já fez algumas retiradas estratégicas porque ele viu que não conseguiria ganhar. Então eu vou votar no Carnificina nessa aí. No Carnificina normalmente são os heróis que fogem dele, né? Pois é, caramba, eu tô com muita dor no coração por votar no Carnificina. Ok, vai o Carnificina aí. Nem voto nele. Ok, meu voto acabou de ser inutilizado porque vocês já definiram a vitória do Carnificina. Caramba, venceu o campeão do CF do ano passado, Carnificina. Já na primeira fase, não foi nem pra semifinal o Duende. O Duende não enfrentou o Venom ano passado não, né? Não enfrentou. Se tivesse enfrentado, provavelmente seria algo parecido. Com a diferença de que o Venom é um pouquinho menos maluco. É, então, a final foi Duende Verde quem? Areia, não foi? Areia, e areia. Foi a luta de primos lá. E a semifinal foi o Venom contra alguém, né? Que o Venom ganhou. Electro. Eu não lembro quem foi que lutou contra o Venom. Muito bem, terminamos a primeira fase e definimos as duas semifinais, né? Doutor Octopus e Escorpião, Duende Macabro e Carnificina. Ih, já era. Meu coração começou a doer de novo já. Rapaz, mas vamos lá, primeira luta, primeira semifinal, Dr. Octopus e Escorpião. Vamos ver quem é que vai enfrentar o Carnificina. Né? A luta se passará no, deixa eu ver, em um navio em alto mar, Dr. Octopus e Escorpião. Aí ficou neutro pra caramba pros dois, hein? É, quem cair na água perde. Não, o Octopus ganha porque o Octopus é um polvo. É, exatamente. Ele tem aquele uniforme aquático da primeira aparição do Sexteto Sinistro, né? Tem os pés de pato e negócio de mergulho lá, equipamento. Então, o Octopus e Escorpião é uma luta complicada também, né? Porque seria meio que o Octopus contra um Homem-Aranha um pouquinho mais forte. Apesar que não tem teia nem nada, né? Então, seria meio seria que o Octopus contra um lagarto emburrecido e mais fraco. Eu ia comentar justamente essa parte, cara. Você tem que ver que o Escorpião é burro. A vantagem do Octopus tá aí. É verdade, né? Tem esse detalhe. Da mesma forma, o Escorpião... Da mesma forma que o lagarto, o escorpião também tem um membro extra, mas o Octopus tem vários aí. Apesar que eu fico falando que o Octopus tem vários, mas os braços e as pernas ele não usa, né? Basicamente pra luta. Então são quatro membros contra cinco, de qualquer forma. Quatro membros maiores, digamos assim. Então não é tanta. Não são quatro extras, igual eu tô falando, em questão de luta, né? Na luta ele vai usar só os quatro mesmo. Mas é o que vocês comentaram, né? Não sei se tem como escorpião acertar o Octopus aí. Na verdade, eu acho que uma imobilização pelos tentáculos, o escorpião já não escapava. Seria jogado no mar, com certeza. Se ele ganhou do lagarto, não sei se tem como ele perder pro escorpião. Pois é, né? E você, Magari? Pois é, mais fácil a semifinal do que a primeira fase. Pois é, né? O que você acha, Magari? Eu acho que eu estou triste pelo Carnificina estar no final. A gente só analisa fatos. Fatos não, né? Porque não aconteceu, mas deu pra entender. Vocês estão subestimando o Duende Macabro. O fã do Duende Macabro falou que eu quero ver os argumentos. Eu acho que o Macabro não ganha nem do verde, cara. Ah, mas ganha, cara. Gente, Octopus Escorpião. Magari, o que você acha do Octopus Escorpião, Magari? Quem é superior? Então, eu acho que o Octopus ganha, porque ele leva vantagem na inteligência de novo durante a batalha. Apesar de que se o Escorpião usar aquele golpe do rabo lá, o rabo mola lá, e passar pelos tentáculos, já era. Mas se durante o voo lá, o Octopus pega ele, também já era. Então... É muito... Assim... É uma solução muito específica pra ganhar, né? O Octopus tem muito mais chances, vamos dizer assim. Não que o Escorpião não tenha chances de ganhar, mas seria muito... É, porque o Octopus não tem super força, só os... O Lagarto tinha mais chances. É. O Escorpião não pode danificar os tentáculos, ele não tem força pra esmagar um tentáculo. Claro que até o Aranha já utilizou a super força pra arrancar os tentáculos das costas do Octopus. Mas ele não ficaria de guarda baixa pra isso. Se o Escorpião segurasse um tentáculo pra puxar, o Octopus ia com outro. Enfim, seria muito difícil ele conseguir romper os tentáculos. Que seria a outra maneira dele ganhar, né? Sem ser esquivando. Até porque o Aranha arrancou na base do tentáculo, né? Você teria que... Sim. Eu duvido muito que o Homem-Aranha conseguiria quebrar o tentáculo no meio ali, né? Ele arrancou da parte que ele tá conectado. O Escorpião é mais forte, mas é um pouquinho mais forte, né? Não é aquela coisa... Ele arrancou daquele colete lá. Isso, é. Foi quebrou o tentáculo no meio. É aquilo, né? No episódio de hoje aprendemos que o Escorpião seria um vilão incrível se não fosse burro. Ok, então, semifinal, a primeira semifinal, quem ganha é o Octopus, ele vai direto pra final, enquanto o Escorpião tá ali pra disputar o terceiro lugar, né? E aí vamos... Agora eu tô torcendo pro cenário ser no topo do prédio, vamos lá. Você é onde? No topo do Clarim Diário, vai lá. Esse já foi, a gente não tá... Ah, não pode repetir? Não, a gente não tá repetindo, não. Ok. É justamente pra usar todos os cenários possíveis. Droga. E mesmo que fosse, no Carificeiro não tem tanta desvantagem assim, não. Vamos lá, então. Então, segunda semifinal, Duende Macabro, o Everton até deu um sabe, aí, Duende Macabro. Aê. Contra Carnificina. E a luta será... Mudou no coração, Carnificina. A luta será no lugar que vai dar muita vantagem pra qualquer um dos dois aí, que é as ruas de Nova York. Ih, rapaz. Vai voar carro pra tudo que é lado, pelo Carnificina, né? Pois é. Vai voar pessoas pra todo quanto é lado. O Carnificina pega o que tiver ao alcance dele e joga, não importa. É, e o Duende Macabro pega as pessoas e veste. Pega as pessoas e veste no uniforme e o Carnificina se distrai e ele mata o impostor. É o poder especial. É o poder especial do Duende Macabro. O Carnificina já fez isso de disfarçar um presunto com. É, na Carnificina total. O simbionte dele. É, tá. Um simbionte pra vencer. Ah, mas se ele vencer o verde, o Macabro não é firme. Não é. Pare não, já era, infelizmente. Agora eu vou pro meu cantinho onde chora as pitangas. O pior que, se ele vencer o verde, cara. Quais são as. Everton, você as como um grande. Do Macabro sobre verde? É tipo falar que o cara venceu o Aranha Escarlate e vai enfrentar o Aranha. O Macabro também é famoso pelas retiradas estratégicas, né? Inclusive mais que o verde. Eu ia te perguntar justamente isso. Como um grande fã do Duende Macabro, que fez lobby aí pra ele entrar na disputa e tudo mais, pagou por fora pro pessoal votar nele. Vou pagar por fora agora também pra vocês votarem nele. Quanto? Ah, eu já voltei. Combina depois. Acho que um mil aí. Não, eu prefiro o Mewtwo. Mais forte. Deus. Pior que o Mewtwo é mais forte mesmo. Mas então. Mas o mil é de evento. Vai lá. É exclusivo. Quais são as vantagens do Macabro sobre o Verde, Ever? Então, ele é muito mais inteligente, estrategista. Isso é visível nas histórias, principalmente em comparação do Duende Macabro clássico com o Verde clássico. A única vantagem do Macabro pro Verde é a cor. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O Macabro é muito mais inteligente que o Verde no clássico por causa de roteiro, né? Porque o clássico do Verde era um roteiro mais simples e do Macabro era anos 80, que é aquele negócio mais adulto, mais não sei o quê. Tá? Então é por isso que o Macabro é mais inteligente que o Verde. Mas, que tá, a fórmula clássico... foi corrigida também. Ainda existe essa explicação de roteiro. A fórmula que o Kingsley, verdade. Que o Kingsley fez, ela digamos que tira o fator loucura que a fórmula do Duende Verde causada por um acidente, diferente da do Kingsley, que foi intencional, isso faz toda a diferença. Mas tipo, será que a loucura... Será que a loucura do Verde não era uma vantagem contra o Carnificina, não? Olha, contra o Carnificina, acho que quanto mais racional você for, melhor. Porque ele é malucão, né, cara? E tipo, a única maneira do Macabro vencer, sendo lúcido aqui, seria ele metralhar o Carnificina com os raios, né, cara? Porque o fogo é uma fraqueza do Carnificina. Só que mesmo assim seria muito difícil acertar, porque o Carnificina tem uma agilidade absurda. Tipo, é nível Homem-Aranha pra cima, né? E eu teria que acertar o simbionte inteiro, né? Se metade do simbionte sair fora... E fisicamente também seria muito difícil, né? Uma luta acontecer fisicamente, porque o Carnificina ia ter que lançar coisas ou projeções do simbionte pra acertar o Duende Macabro, porque ele não seria maluco de chegar perto, né? Daí ficaria nessa coisa de lançar bomba abóbora, desvia, até chegar a hora que um dos dois for acertado. Se o Carnificina for acertado, pouco vai acontecer com ele. Se o Macabro for acertado, muito vai acontecer com ele. É bem a tristeza então... na voz do Everton. Eu tô esperando ele dar uma pausa pra falar isso. Eu tô só esperando uma pausa. Ele tá realmente chateado. Eu tô, cara, porque... É foda, né, cara? Não tem muito... Não tem muita defesa aqui pra fazer, mas vamos lá. Então o Rei Carnificina ganha essa luta, gente? Pois eu voto no Duende, podem votar no Carnificina aí pra fazer ganhar. Eu voto no Duende, por dó. Okay. Eu tô querendo votar no Duende, mas porra, é difícil, cara. Carnificina. Eu falei que se o Grenagem estivesse aí, era só ele passar por cima. Ah, cara, se fosse o Demoníaco, ele com certeza ia fazer picadinho aí do fazer churrasquinho do Carnificina. Tudo bem. Então, Carnificina. Caramba, estamos muito tristes com o resultado dessas lutas aqui, mas. Fazer é pra mostrar como o gosto pessoal não está prevalecendo. Pois é, né? Maldita votação, né, cara? Em vez de ter pedido voto pro Macabro, eu deveria ter despedido votos pro Carnificina. Você poderia ter deixado o Macabro quietinho na dele lá pra ele entrar na próxima, porque a princípio o que a gente tá tentando fazer é não repetir. E aí a próxima entra o Morlun, né? Então, antes da final, vamos para a disputa de terceiro lugar entre Escorpião e Duende Macabro. Duende Macabro, vamos para a final. Não, tô zoando. Tem um lugar aí. Deixa eu ver aqui quais são os lugares que sobraram. Armazém abandonado. Ih, rapaz, pelo menos... Macabro já encontrou um deles e foi muito benéfico para ele, né? não para a luta em si, mas sim. É, mas deu tudo o que ele tem. Ele perde um pouco da vantagem do planador no armazém abandonado aí. É verdade. Depende do tamanho do armazém. Mas é verdade. Vai que tem um empilhadeiro lá, né? Mas ele não é abandonado, né? Ele não é abandonado. Então, podem ter abandonado a empilhadeira junto, é? Vai que tem aqueles hacks que são capazes de ferir um cara com superpoderes. Nossa, que rato, mano. Malditos ratos. Então, armazém abandonado, Escorpião e Duende Macabro. Só pra quem não entendeu a referência aí, Spider-Man vs Kingpin, Mega Drive. Sim. Um dos melhores jogos do Aranha de todos os tempos. Só assim, perdendo pro Atari. Claro, esse aí não tem como superar. Então, o Macabro ele perde um pouco aí da mobilidade, igual eu falei, né? Mas eu não sei, viu, cara? Não é um resultado tão fácil assim, igual eu zoei aqui no início falando Macabro, próximo. Não é tão simples. Na sua cabeça vai cair de novo não é, na questão. A gente vai cair de novo na questão da inteligência. Com certeza algumas provocações do Macabro fariam o Escorpião perder a cabeça. Eu tô, né, sempre esquecendo da burrice do Escorpião. A risada do Duende Macabro já irrita. Imagina a do Mori. O Escorpião, né? Não. Imagina o Escorpião perto dele. Você falhou o áudio aqui? O que foi que você falou? Ele falou, a risada do Duende Macabro já irrita. Eu falei, imagina do Mori. Você não entendeu que a minha pergunta foi sarcástica, mas tudo bem. É que seu fone tava dando todo problema aí que eu achei que era sério. Ele tá dando problema pra falar, não pra ouvir. O Magaren tá no mudo ou ele só tá quieto? Tá chorando. Acho que ele tá chateado por causa da final. Tô caindo e voltando. Que isso, machucando bastante. Porra, apanhei mais que uma cabra pro Canipsi. Excelente. Achei ofensivo. Achei ofensivo, apaga, Magaren. Apaga a edição. Então... macabro, né? É, cara, eu acho que umas bombas abóboras aí e uma provocação que faria o escorpião surtar já seria mais do que suficiente. O escorpião surta muito fácil. Aí, Everton, pelo menos. É quase cara, nível de Electro. Pelo menos ele ficou em terceiro lugar, olha só, ele é o segundo perdedor só. Ah, é boa. Eu vou trazer o Macendale na próxima, vocês vão ver. Aí o Everton traz o Macendale, Macendale, sei lá quem. E alguém traz o Toxina, os... Nossa. As Toxina, traz o Morlun, a família Adams dele lá. Não, tô falando do outro simbionte. Ah, trazer o... trazer o híbrido, aqueles Power Rangers lá, né? Ah, Rangers e no, os simbionte Super Sentai lá. Deus do céu. Da fundação Tirem Minha Vida por estar lendo isso. E agora vamos para a grande final no CAIS, em algum CAIS de Nova York, entre Dr. Octopus e Caleficina. Lembra da final do jogo do PS1? Sabem sim, quem é o chefão final? É o Octopus. Ah, sim. Eu tava esperando chegar pra falar. Né, cara? Eu tava esperando chegar pra falar e agora que chegou eu esqueci. O chamado Octopus. Monster Oc é o simbionte do Caleficina indo para o Octopus e se tornando uma criatura bizarra que tu vai perder muitas horas pra fugir dele. Fugir daquele bicho, cara, é um saco. É o momento do pânico puro aquele lá, cara. E a câmera é o contrário, né, cara? É muito chato fugir daquele negócio. Você tem que, tipo assim, à medida que você vai perdendo, você vai decorando o caminho, né? Porque tinha hora que você tinha que ir pro lado e tal. E entrar naqueles dudos de ar. Exatamente. Caramba. Então, Octopus e Carnificina. Aí o negócio ficava feio, hein, cara? Eu acho que... na luta física o Carnificina tem mais força. Eu vejo facilmente ele envolvendo os tentáculos do Octopus com o simbionte e lançando ele longe. Pior que é verdade, cara. Cara, o campo de força do Octopus faria uma diferença imensa nessa batalha. Porque daí ele seria protegido contra qualquer impacto, praticamente. Seria muito difícil ferir ele. O Octopus não tem a vantagem nem de fogo, nem nada. E ele tem reflexos humanos, a gente tem que lembrar disso, apesar de ele controlar os tentáculos, pra ele usar os tentáculos pra desviar algum projétil que o Carnificina lançar nele, não ia ser tão fácil assim, né? O pior é que sendo cais não dá vantagem pra ninguém, né? Não. É, não importa quem cair na água, não vai fazer muita diferença, né? Talvez seja pior pro Octopus cair na água. Ele tem habilidade de nadador, né, cara? Tem físico de nadador, atrasado, só que não, né? Não, isso que eu tô falando, talvez seja pior pro Octopus cair na água, por causa do tentáculo. Pois é. Que o Magari falou do peso aí. Tipo assim, eu tô procurando argumentos não pra ver qual que seria a luta, eu tô procurando argumentos pro Octopus ganhar. Deixa eu ver aqui. É mais inteligente. Imobilização não funcionaria, porque o simbionte ele é maleável, né? Não teria como o Carnificina ser imobilizado. O Carnificina só seria morto se ele fosse atravessado por um tentáculo, mas isso é praticamente impossível, considerando essa versão do Octopus que a ponta do tentáculo não cria aqueles apetrechos que ele tem, por exemplo, no desenho espetacular, que é. Se ele atravessar, o tentáculo vai pro Octopus e domina ele. E daí cria o chefão lá do jogo. É, pois é. Eu acho que a final vai acabar criando o chefão do jogo lá. Vai abandonar o Cassidy, vai ir pro Otto. Vai ser o vilão lá superior. Sabe o que é pior dessa história toda, gente? Eu acho que agora... no próximo... como que é? Já esqueci o nome do... UCF. É, o CF. Aí vai ter que ter o Monsterock. É o que vai sobrar daqui. Pois é. É, seria interessante, né? Não importa quem ganhar, a gente coloca o Monsterock lá. É, a preocupação é quem vai ganhar do Monsterock, né? O que você ia falar, ô mano? Você começou a falar alguma coisa aí? Que lascou-se, porque agora que esse filho da puta do Carnificina entrou, quando que vamos tirar esse cara daqui agora? Ah, coloca o Tachumana, sei lá. No próximo a gente magma, mistura. O Magma. Aí, ó. O Magma seria uma boa. O Carnificina não vai conseguir. Vai precisar, porque senão... Ok, então... E o pior é que se o Shocker tivesse caído com o Carnificina, essa história já teria acabado na primeira fase, né, cara? Talvez. É, provavelmente. Vibrosom é uma onda sonora, mais ou menos, né? Uma onda sísmica, sei lá o que é que ele cria. O problema é que ele impediria o Carnificina de chegar nele por um tempo, né? Eu acho que se com um raio contínuo, o Carnificina não. Ia ficar agonizando de dor. É, pode ser. Mas enfim, voltamos para a realidade triste. O nosso amigo e amado por todos, Carnificina, eu acho que vai ter que ser declarado como campeão. O que ele vai ganhar de troféu, será? Isso, a gente tem que definir os três troféus aí, né? Troféus, né? Troféus. Acho que o troféu do Carnificina vai ser uma nova história boa, né, cara? Ah, Ou é nova ou é boa, você decide. Carnificina, mas tem que ter um nome. O troféu tem que ter, tipo, no último teve a quenguinha dourada, o diploma de prata e o cérebro de bronze. Né? Agora imagina se no próximo CF o cabelo de prata fica em segundo e ganha um cabelo de prata. É, o Venom no outro ganhou um cérebro de bronze. O Carnificina poderia ganhar um cérebro de dourado, né? Não, mas ele não come muitos cérebros. Não, é. Eu acho que ele podia ganhar os tentáculos, e daí ele se transforma no Monster Rock e na próxima a gente coloca ele. Os tentáculos dourados do Octopus. É, seria interessante. Ok. Em segundo lugar, ficou o Octopus. Que, o que, que o Octopus pode ganhar? Um troféu superior? Um troféu superior? Como que você representa? É um Dan Slot, um Dan Slot. Eu só falei isso pra irritar o Magari. Eu ia falar. A oficina ganhou. Já tô irritado o suficiente. Eu ia falar, mano, como que você vai representar o troféu superior da vitrine? É o Dan Slot de prata que você falou, velho? Eu acho, né? Porque, olha, deve ser recíproco o negócio. Ok. E, em terceiro lugar, o Duende Macabro. As lágrimas do Everton. A lágrima de bronze. Ganhei um Everton de bronze. O Everton de bronze. Muito bem. E com isso... A estratégia do Everton saiu pela culatra. Pois é, né, cara? Pelo menos ficou os três primeiros. Imagina se eles já saem da primeira fase. Criar a página no Facebook lá, Duende Macabro Depressão. Com isso, terminamos a segunda edição, a edição anual, né, do CF. Fizemos a segunda edição agora, com o vencedor sendo o amado por todos, Carnificina. Carnificina, como diria os participantes da comunidade do Homem-Aranha no Orkut. Carnificina. Caramba. A gente foi do Duende Verde pro Carnificina. Cara, e tudo isso foi sem fanatismo. Se tivesse fanatismo, Carnificina cairia na primeira fase. É isso que é o que a gente falou lá no início do programa. A gente tá analisando o poder dos caras, a personalidade e tudo mais. Porque se fosse gosto, Carnificina não era campeão nem a pau. Carnificina nem tava aqui. Pois é. É, mas a galerinha gosta, né? Pois é. Decepção na vida. E então é isso. Ano que vem voltamos com mais uma edição do CF. Até lá, o Carnificina é campeão. Monster Rock nos aguarda. Querem fazer alguma consideração sobre o que vocês acharam desse resultado? Não, estou triste. Ok, então lembrando que o Tapecast é o podcast mensal do aracnofan.com.br, né? Na última semana do mês a gente tem ele. E o Tweep News também, que é um programa que a gente dá a nossa opinião sobre as notícias do mês. E nas outras semanas, toda quarta, temos o Tweep View Classic, onde a gente fala de revistas clássicas do Homem-Aranha. Só a primeira semana a gente tira pra falar de outra coisa, né? Agora em outubro a gente vai começar uma série especial nova aí, que é segredo. E toda sexta-feira falamos das revistas mensais e outras coisas do Tweep View. E também temos o Padrim, né? Pra quem quiser contribuir lá pro crescimento do site, ganhar várias recompensas e tudo mais. O site tem todos os gastos, né, que a gente tem e tal. E isso ajuda bastante a pagar isso e crescer com o site, né? E a gente também poderia fazer um prêmio, né? Entre os padrinhos do próximo, poderem escolher um dos integrantes do próximo CF por sorteio entre eles. Sim, podemos. Seria uma boa. Nós não sabemos se manteremos aqui esse padrão ainda, mas... Não é padrinho, não? Se a gente vai manter esse padrão, mas teoricamente... Ah, padrão é o padrinho maior, entendi. Exatamente. Mas assim, esse UCF mensal tem acontecido nos meses de setembro. Mensal? Anual. Anual, né? Esse USF... Ei, caramba. É mensal da Panini, né, cara? É. Esse UCF anual tem acontecido nos podcasts do mês de setembro, né? Que se passa na última semana de setembro. Então, provavelmente voltaremos em setembro do ano que vem. Mas quem sabe tem, sei lá, um campeonato regional, alguma coisa assim. No meio do caminho. Interessante. Bom, então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Abraço! Então, muito triste. Doente Macabro, voltando. Forever.